Na 3154, desço para 3000 pés, na proa de Tuna. Aqui o Delta, curve à esquerda na proa 020, aguardando para a voadora. Aproximando a Juliette, voo 164. O voo no 164 inicialmente vai ingressar a Juliette, vai manter a posição no através do portão meia dúzia e vai aguardar a viatura Follow Me. E quando observar a viatura, prossegue seguindo a mesma até o portão 11. Ok, então aguarde através da meia e por gentileza providencia aí a Follow Me. Trip 5240, no box meia dúzia, baixo de carga, puxa o pé acionamento. Trip 5490 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 5490. Bravo, November Bravo, mantenha o número 500 pés ainda. Mantenha o número 500 pés ainda, Bravo, Bravo. Bravo, November Bravo, tem condições de descer para o número 10 para evitar traço? Graças, aguarde a autorização para ascensão. Eu chamei 6142, chame Recife 1245, alterno 2, correção 1245, alterno 3450. 2545-3450, 6142. Redução para 210 watts. 2210, agora 097. Quatro, já avisou a cobertura full? Afirmo, estamos seguindo ela, cara. Senta. Mike Eco Delta, direita 040. Nove, meia, sete, copia? Copia. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pezulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5552 no transponder. Autorizado 360, copia, rota do plano, decola da 1-0 com a primeira curva na direita. Aqui da El, Leda, Bridge, vai intercepta o Pezulo 1-0. Controle 120-8 e transponde 5552. Gol no 967, correto. Portão 2, chama pronto para o pushback, seu nome. Contará. Gol no 967. A 3154, decido autorizar até 3000 pés, era ultrapassar tráfego 12 horas, 3000, ficou 7000, mantendo 2000 pés. Gente, o tá 3154. Se autorizado, eu vou ao externo de acesso. Autorizado, tá 3154. Mike Codelta, informa o tráfego 12 horas, rumo leste, mantendo 1000 pés, ultra leve avançado. Correção rumo oeste, Mike Codelta. De Aracaju, pronto pro táxi. Trip 5490, táxi seria a parte principal, Índia. Ponto de espera, torre em 118, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no 4, movo. E a principal, pátio principal na Índia, ponto de espera da 110, chama a torre. 118, 6, trip 5490. Tá 3154, reautorizado, descida para 2000 pés. 2000 pés, 3154. Deixando o Morro de São Paulo. Autorizado para Morro de São Paulo, no 1000 pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 120 decimal 8, torre em 118 decimal meia dúzia e aciona o padrão 0123. O Quebec Serra correto, já possui QAB? Tem isso, transfere agora a torre então para acionamento de táxi, o ajuste no 014, um bom voo. 014, 41 no 014 agora. 1097, vetor para sequenciamento, curva direita na proa 225, limitado pela radial 290 de Salvador. Direita 225, limitado para 290, voo 014. Mike Eco Delta, reautorizada para a Dona, livre ALS, rapaz estabilizado. Voando Dona, livre ALS, rapaz estabilizado, Mike Eco Delta. Pode ser para 1.700, dá visual. 1.700, o ajuste ao 0.14, reporte estabilizado. 1.014, reporte estabilizado, tá 3.95 baixo. November Bravo, autorizado subida para 2.000 pés. Na 6314, boa tarde, chegada Mari, desça para nível de voo 080, ajuste no 0.04. Azul 4462, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 0.04, redução para 2509. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5490, no perfil da Momo. Trip 5490, contato radar na decolagem, sub mantenha, 200, sair da Momo. 200, sair da Momo, 5490. Transição Caju, controle 120, decimal 8, e aciona 5555 no transponder. Muito bem, obrigado, bom final de semana. Grata, bom pouco. Gol no 097, desça para 3.000 pés, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 3.000, aguarde. da Nova Vetor, voo 097. 284, correto, portão 8, chama pronto, espera que seu nome é... Samara. Boa, 090, limitado pelo localizador. Esquerda, 090, limitado pelo localizador, 4. Azul 4462, redução para 2009, número 5 na aproximação. 9 November Bravo, frequência livre para coordenação. Ao ingressar na terminal Ilhéu, chama o mesmo. 120, décima 1. Aeronave tentando chamar o solo ininteligível, ok? Faz o check no equipamento e reporta novamente. Lima Kilo X-Ray, boa tarde. Como recebe o sol? Gente, me confirma a parte que encontra-se a pista que decola. Confirmando o destino Morro de São Paulo. Autorizado para Morro, 1.000 pés de altitude, decola da 1.7, curva direita via corredor Axé. O controle em 1.20, decimal 8, a torre em 1.18, decimal meia dúzia e aciona 0.1.1.2 no transponder. Correto, já passou o TOB? Para acionamento, táxi, chame agora a torre 111, decimal meia dúzia, eu ajusto no 014, bom voo. Azul 41 nomeia para o localizador, curva direita, proa 050, descendo para 3.000 pés, repórter estabilizado. Proa 050 para o localizador, repórter estabilizado para todo momento. Com 1097, tráfego que o precede, 7 milhas, mantém 1.05 de ground speed, serra quilo 76. Direto com 1097. 4462, confirme velocidade indicada. 200.4. Gente, descendo para 4.000 pés, ajuste no 094. Azul 4462. Por enquanto não, senhor. Mantenha ainda o perfil. Controle Salvador, trip 5490, possibilidade direto COG, Buda presente. Autorizado Cogbo, trip 5490. Muito obrigado, 90. Tango Índia Bravo, prossiga. Patango Índia Bravo? Portão 02 para a puxa, será mais fácil. Voo 967 no 02, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportando para táxi, voo 967. Já Bravo, confirme localidade. Tango Índia Bravo, seguinte, mantenha circuitos visuais, 700 pés. É posse visual cruzar a Índia com Índia. Ajuste em Salvador no 094. Gente, é posse visual com o local de voo. Azul 4462, detonação para sequenciamento, mantenha presente PRO limitado pelo localizador. Mantenha PRO na frente do localizador, 4462. Azul 4196, desça para 2000 pés, reposta brisado. 2000, reposta brisado, 4196. Sané 6314, desça para nível de voo 050. Estabilizado ILS, gol no 097. Gol no 097, completo final do procedimento, Sami Torre 118, decimal 6. 26, 097. Confirma chamando o sol? Trip 5241, informação Quebec, Vitória da Conquista 200, copia? Autorizado para Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. Controle 120, decimal 8 e aciona 5566 no transponder. Autorizado, Vitória da Conquista, 200, decola 5026, Arbor, 5026, 5241, correto, parte 3, chama o pronto pushback, seu nome. Camarada. Solo gol 9075, posição 4 para você. Gol 9075, o número 2 no setor, a nave da companhia já iniciando no 02, não me escuta aguardando. Quem vai aguardar com 9075? Azul 4116, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 6. 26. Azul 4462, desça para 2000 pés, permanece o ajuste, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 4462. Canal 6314, livre da restrição ITAP, desça para 3000 pés. Ajuste no 014. Canal 6314, redução para 2009. Salvador, boa tarde, Oceané 6327 no gate 1, pronto para a cópia, ele é o 220, formação Quebec. 6327, só um instante para a cópia, me confirma apenas o nível solicitado? 220, e poderia confirmar a saída prevista? A saída prevista será da El Leda e após Leda direto de El. Só um instantinho para a cópia, por gentileza. Cliente, o Chanel 6323. Estabilizado o sinal. Estão no 04462. Azul 4462, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 6. 2286, 4462. Oceano 6314, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta avisada. 2014, desça mais nada, final do Campinas. Voo 967, táxi via Índia, ponto espera torre 118 decimal 6, dúzia, o ajuste no 04, bom voo. Obrigado, autorizado Índia, no ponto espera da 10186, voo 1967. Voo 9075, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da companhia liberar o setor da retaguarda, tem livre pushback, assinamento, reporta táxi. Em coordenação com a equipe de solo, após a aeronave entrar, tá, o pushback assinamento, reportar para o táxi, voo 9075. Poxa, né, 6327, na escuta? Na escuta. Eu tenho pré-aprovado nível 240, copia ou aguarda coordenação 220? Copia, 240. Autorizado então para Ilhéus, nível 240, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 120, decimal 8, aciona 5575 no transponder. Autorizado Ilhéus no 240, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus, controle 1208, transponder 5575, Oceania 6327. Xaner 6327, correto, portão 1, chama pronto, pushback, acionamento. Xaner 6327. No 097, Graça Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 10. Gente, segue o Follow Me até o 10, vou no 097.